05, chame Recife, 126-85, alternando 125-45. Zero cinco, copiou o controle? Por gentileza, pode repetir? 3305, chame Recife, 126-85, alternando 125-45. 125-45, obrigado. Construção Salvador, boa noite, chame 224, transfere sempre alfa. Chame 224, acende a identificação, autorizado vai direto do 1, desça até nível de voo 050, que é legal no 014. Autorizado Duna, descida ao 050 com 1014, chamada 624. Controle de Salvador, aquele muito boa noite, o chamada 313, agora você escuta. Chamada 313, contato radar na decolagem, suba do nível de voo 360, saída da EL, autorizado após 2000 pés, direto Leda, após a DB10. Tendão 360, saindo da EL, após 2000, voa Leda. Afirmativo. Tá. 6224, desça até 3000 pés, que é negar no 04. 3014, saindo da 6224. 5972, você. Pronto para a cópia, Galeão 280, modificação 300, por gentileza. Está autorizado inicialmente o 280, vou aguardar aí a coordenação para mudar para o 300. Autorizar 280 na política 50, via saída da EL, Leda e depois Bidev, com curva à direita. Traciona o código 5566 e o controle 119.35 na saída. Então, inicialmente, 280 Galeão, uniforme 50, é a da EL, transição. Perdão, Dael, após Dael, Leda, após Bidev, 5560 no transponder, 119.35 é o controle de saída, confirme. É 5566 o transponder, hein? Ok. Ok, 5566 então. Afirmativo, chame para o acionamento. Chamará para o acionamento. Boa noite, gol 1074, sente da Alfa para autorização e corte em Guarulhos. É o 1074, confirme. 1074. Que está autorizado para Guarulhos no nível 3620, na Peruíque 50, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda e depois o Abdev, aciona 5562 e o controle é 199.35. Autorizado Guarulhos, nível 360, pela Upper Whisk 50, decola da 10 com primeira curva à direita, na Dael Leda Bidev, 5562 transponder, 1935, o controle, o gol 1074. Estimativo, chame para acionamento. Chamará 1074, obrigado. O 972 pode agora autorizar nível 300. 300 e 5972. Anemia 3, 1-3, chame Recife, 1-2-5, decimal 1, alternando 1-3-3, decimal 2-5. 2-5-1, alternando 3-3-2-5, galera, boa noite, Anemia 3, 1-3. Anemia 2-2-4, desça para 2.000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. Descida 2.000, para o autorizado ILS X-Ray, reposto estabilizado, Anemia 2-2-4. manifesta no meio, desça até 3 mil pés, que é negar no 014. 757 no meio, informe, está seguindo o tráfego, 12 horas, 10 milhas, passando 2.700 pés para 2 mil pés, é um Fork 100 da Oceané. 757, para o meio. 3600, boa noite, uma Alfa, 220 para 750. Então, 3600, acende a identificação, autorizada a chegada a Mari, terça até nível de voo 050, que é negar no 014. 050 no 014, 3600, obrigado. É estável, possível, tchau. Já de estável, então, 3600. Via 57 no meio, reduz a velocidade para 2.90 nós. Está reduzindo, 57 no meio. DZ4 estabilizado. Afirmativo, estabilizou no localizador Oceané na DZ4. L24, completa aproximação, chame torre 1 no noite, décima meia. 18.6, Oceané na DZ4. Objeto 57 no meio, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado localizador. E 2 mil, reportará estabilizado, F57, então, 3600, após ITAP, desça para 2 mil pés, que é negar no 014, reporte estabilizado localizador. Após o TAP, MD14 com 2000, chamando o localizador, na 3000. Aliás, 57 no meio. 57 no meio, chame torre 118, décima meia. 18.6, boa noite. Torre Gol 1074, gate 07, para puxa acionamento. Autorizado, chame táxi. Autorizado, reportada para o táxi o 1074. Yes. Salvador, boa noite, Emirates 5716, Tapuia, Aliança, Baixada de Trabalho, a 2 milhas para o externo. 5716, aguarde autorização de pouso. Guarda. Quatro solo aos 4-5, nível direito, táxi Alfa e chame antes da Juliette na minha escuta. Táxi Alfa antes da Juliette, mantendo escuta, chame a 224. Cinco sete no meio, livre pouso, 120 graus, 10 mais. Livre pouso, 57 no meio. Autorizado Bonf, objeto 5837, desça até 4 mil pés, que é negar no 014. 4 mil pés, 014, boa Bonf, grato. Torre, gol 1074 com 66 a bordo, 4 horas de autonomia, alterno Galeão, pronto para o táxi. Deixe e aguarde para o táxi um minuto. Guarda. 6224 autorizado a ingressar na Juliette e portão 1, ok? Juliette, portão 1, na minha escuta. Ok, Juliette ingressa para o portão 1, mantendo escuta 6224. O 074 pode iniciar o táxi lentamente. Observar a aeronave da Oceanet, já está ali próximo a entrar no pátio. Assim que ela entrar e estacionar no portão 1, à sua esquerda, continue o táxi até o ponto de espera e chame pronto para decolagem. A gente vai iniciar dando prioridade para a aeronave da Oceanet, o 1074. Sete um no meia, seu solo aos 48, táxi à direita, Alfa Quilo para o Pátio 3, na minha escuta. Alfa Quilo para o Pátio 3, Web 57 a 9. 1074, próximo do ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Cente 074 autorizado, alinhar e decolar, avião turno 20 graus, 8 nós. Autorizado alinhar e decolar, 1074. Torre tem condição de coordenar com controle pro Gol 074 após decolagem com varreta direto Leda Ubidev? Inicialmente, eu devo manter o perfil, ok? Assim que o senhor decolar, já passo logo pro motor, o senhor já coordena com ele na curva, já ele já orienta se vai ser possível ou não, ok? Valeu, meu irmão, obrigado. Carilha decolagem, 120 graus, 8 mais. Ciente, livre decolagem, Gol 1074. Então, 3600 estabilizado. Neste momento tem o curso e a rampa com o campo à vista já. Então, 3600, 3 milhas para o marcador, chame torre, 1 no noite, 18:30. 18:30, uma boa noite. E boa noite, eu sou 3600, uma milha do ISR embaixo travado. 3600, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. Na escuta, liberação de pouso. Autorizado pelo 5837. Autorizado pelo grato 5837. Objeto 5837, tem condições de aproximar e pousar na proa de duna? 5837, afirmativo. Precisa da proa de duna, reporte estabilizado do localizador. Proa de duna, reporte estabilizado do localizador 537. Controle, Gol 1074, boa noite. Gol 1074, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado vai direto da EL, após da EL Leda, após Leda Bider. Sente, após cruzar 2000, direto da EL, após Leda Bider, Gol 1074. Autorizado, chama para o táxi. Tá, 3600, livre o pouso, né, João? Afirmativo, livre pouso. Autorizado Zeda, Gol no 074. Leda. Afirmativo, aguarde. Autorizado Leda, Gol 074. No 074, vou direto Eudes. Eudes, grato, valeu. TV00, Solo 56, nível direita e táxi via Alfa, Juliette pro Portão 4 na minha escuta. Alfa, Juliette pro Portão 4 na sua escuta.